Um diálogo sobre propósito e fé. Theo, lendo essa postagem do blog, fiquei muito tocada. Essa parte sobre sermos escolhidos por Deus é algo que me faz refletir tanto. Sim, Michele. É um tema profundo. A ideia de que fomos escolhidos antes mesmo de nascermos, como dizem em João 15,16, é incrivelmente poderosa. Me faz sentir parte de algo muito maior. Exatamente. E a parte sobre a mulher com hemorragia. Que história de fé! Imaginar ela, isolada, tocando em Jesus e sendo curada. Me emociona. É um exemplo de perseverança e confiança. Ela enfrentou a multidão, superou o medo e Deus a restaurou em todos os sentidos. A postagem ressalta bem isso, a importância de agir com fé. Sim, e o trecho de Malaquias 4:2 sobre os tempos difíceis que vivemos é um alerta, né? Com certeza. Vivemos em um mundo cada vez mais distante de Deus. A postagem nos lembra que precisamos valorizar o nosso chamado, testemunhar, viver o Evangelho. Concordo plenamente. A parte final sobre buscar a Deus de todo o coração é o que realmente importa. Sermos escolhidos, amados e chamados para uma vida de propósito e santidade. Exato, Michele. E a citação de João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Resume tudo. A verdade da palavra de Deus é o que nos guia e nos santifica. É inspirador, Theo. Me fez lembrar que, mesmo em meio às dificuldades, temos um propósito. E que a nossa fé, a nossa conexão com Deus, é o que nos fortalece. Exatamente, Michele. Essa postagem é um lembrete valioso. Que possamos todos valorizar o chamado que Deus nos deu e viver uma vida que o honre.